A fecheiro 4, domingo, 22 de abril de 1945. D dormiu aqui. Esta noite ainda não telefonaram. Tenho que me encontrar com a senhora Borde. Faço um café muito forte. Tomo uma embalagem de Coridrane. As vertigens vão acabar e esta vontade de vomitar. Vou ficar melhor. É domingo, não há correio. Levo um café a D. Olha-me e faz um sorriso muito doce. Obrigado, minha pequena Marguerite. Grito que não. O meu nome horroriza-me. Depois do Coridrane, transpira-se muito e a febre cai. Hoje não vou nem ao centro, nem à tipografia. Tenho que se comprar o jornal. Mais uma fotografia de Belson. Uma vala muito comprida, em que se alinham cadáveres, corpos magros como nunca se viu. O coração de Berlim está a 4 quilómetros da frente. O comunicado russo abandona a habitual descrição. O senhor Pleven faz de conta que governa a França, anuncia a reordenação dos salários, a revalorização dos produtos agrícolas. O senhor Churchill diz: já não temos que esperar muito tempo. Talvez seja para hoje a junção entre os aliados e os russos. De Bru Bridel insurge-se contra as eleições que vão ter lugar sem os deportados e sem os prisioneiros de guerra. Na segunda página do FN anuncia-se que 1000 deportados foram queimados vivos numa granja no dia 13 de abril de manhã para os lados de Magdeburg. Em L'Art et la Guerre, Frédéric Noël diz: alguns pensam que a revolução artística resulta da guerra. Na realidade, as guerras atuam noutros planos. Simpson faz 20 mil prisioneiros. Monty encontrou-se com Eisenhower. Berlim arde. Stalin deve estar a ver do seu lugar de comando um maravilhoso e terrível espetáculo. Ao longo das últimas 24 horas, contaram-se 27 alertas em Berlim. Ainda há vivos. Chego à casa da senhora Borde. O filho está à entrada. A filha chora sobre um sofá. O cubículo está sujo e desarrumado, sombrio. O cubículo está cheio dos prantos da senhora Borde. Parece a França. Agora é que estamos bem, diz o filho. Não quer voltar a levantar-se. A senhora Borde está deitada. Olha para mim. Está desfigurada pelo choro. Diz: pronto, é assim. Volta ao princípio. Não há razão nenhuma para se pôr nesse estado. O 3A ainda não chegou. Ela bate com o punho em cima da cama. Grita: já me disse isso há 8 dias. Não estou a inventar. Leia o jornal. No jornal não se percebe. Está amuada. Já nem quer olhar para mim. Diz: está a dizer que não chegam, mas as ruas estão cheias. Eles sabem que vou muitas vezes ao Ministério de Fresnay, ao Serviço de Procuras. Se eu for capaz de a convencer, a senhora Borde levanta-se outra vez mais 3 dias. O cansaço. É certo que há 2 dias que o 3A deve ter sido libertado. A senhora Borde espera que eu lhe fale. Longe, nas estradas, um homem sai de uma coluna, rajadas de metralhadoras. Apetece-me deixá-la morrer. Mas o filho, jovem, olha para mim. E então lemos a crónica, os que voltam, e inventamos. Vou comprar pão e torno a subir. D toca piano. Sempre tocou piano em todas as circunstâncias da sua vida. Sento-me no sofá. Não ouso dizer-lhe que não toque piano. Dá dores de cabeça e náuseas outra vez. Mesmo assim é curiosa a inexistência de notícias a este ponto. Têm mais que fazer. Milhões de homens esperam que o fim seja consumado. A Alemanha está transformada numa papa. Berlim arde. 1000 cidades arrasadas. Milhões de civis fogem. O corpo eleitoral de Hitler está em fuga. Em cada minuto, 50 bombas partem dos terrenos de aviação. Aqui ocupamos-nos das eleições municipais. Também nos ocupamos do repatriamento dos prisioneiros de guerra. Falou-se em mobilizar os automóveis civis e os apartamentos, mas não se ousou, com medo de desagradar aos proprietários respectivos. De Gaulle não faz questão. De Gaulle nunca falou dos seus deportados políticos, que não fosse em terceiro lugar, depois de ter falado da sua frente da África do Norte. No dia 3 de abril, De Gaulle disse esta frase criminosa: "Os dias das lágrimas passaram. Os dias da glória voltaram. Nunca perdoaremos." Também disse: "Entre os pontos da terra que o destino escolheu para parar, Paris foi sempre simbólico. Foi-o quando a rendição de Paris, em janeiro de 1871, consagrou o triunfo da Alemanha prussiana. Foi o que aconteceu nos célebres dias de 1914 e foi-o ainda em 1940. Não fala na Comuna. Diz que a derrota de 1870 consagrou a existência da Alemanha prussiana. A Comuna, para De Gaulle, consagra essa propensão viciosa do povo para acreditar na sua própria existência, na sua força própria. De Gaulle, adulador da direita por definição, dirige-se a ela quando fala, e só a ela. Desejaria sangrar o povo da sua força viva. Gostaria que ele fosse fraco e crente, que fosse gaullista como a burguesia, que fosse burguês. De Gaulle não fala nos campos de concentração. É esplendoroso como não fala neles. Como lhe repugna, manifestamente, integrar a dor do povo na vitória. Isto com medo de enfraquecer o seu próprio papel, de lhe diminuir o alcance. É ele quem exige que as eleições municipais sejam agora. É um oficial no ativo. À minha volta, ao fim de 3 meses, julgam-no, rejeitam-no para sempre. Também o odeiam as mulheres. Mais tarde dirá: "A ditadura da soberania popular comporta riscos que a responsabilidade de um só deve temperar." Alguma vez falou no perigo incalculável da responsabilidade do chefe? O reverendo padre Panisse disse em Notre-Dame, a propósito da palavra revolução: "Levantamento popular, greve geral, barricadas, etc." Fazia-se um belo filme. Mas haverá revolução que não seja espetáculo? Mudança verdadeira, profunda, durável? Lembrem-se de 1789, de 1830, de 1848. Depois de um tempo de violências e de alguma agitação política, o povo cansa-se. Tem que ganhar a vida e voltar ao trabalho. É preciso desencorajar o povo. O R.P. Panisse também diz: "Quando se trata daquilo que é próprio, a Igreja não hesita, aprova." De Gaulle decretou luto nacional pela morte de Roosevelt. Não há luto nacional pelos deportados que morreram. É preciso tratar a América com cuidado. A França vai estar de luto por Roosevelt. O luto pelo povo não se usa. Já não existimos ao lado desta espera. Passam mais imagens na nossa cabeça do que as que existem nas estradas da Alemanha. A cada minuto, rajadas de metralhadora dentro da cabeça. E duramos, porque elas não matam. Fuzilado na estrada, morto de barriga vazia. A fome dele dá voltas na cabeça como se fosse um abutre. Impossível não lhe dar nada. Pode sempre estender-se pão no vazio. Nem sequer se sabe se ele ainda precisa de pão. Compra-se mel, açúcar, massas. Diz-se: se ele estiver morto, queime tudo. Nada pode atenuar a queimadura que a sua fome provoca. Morre-se de cancro, de acidente de viação. De fome, não. Não se morre de fome. Chega-se ao fim, antes disso. O que a fome fez é rematado por uma bala no coração. Gostava de poder dar-lhe a minha vida. Não lhe posso dar um bocado de pão. Isto já não se chama pensar. Está tudo suspenso. Eu e a senhora Borde mantemo-nos no presente. Podemos prever mais um dia para viver. Já não podemos prever 3 dias. Comprar manteiga ou pão para daqui a 3 dias seria para nós injuriar a boa vontade de Deus. Estamos seladas a Deus, agarradas a algo como Deus. Tenho o condão, diz-me Dê, de dizer todas as imbecilidades, todas as idiotices. A senhora Borde também. Neste momento há pessoas que dizem: é preciso pensar o acontecimento. Dê, diz-me isto. Devíamos tentar ler. Devíamos poder ler, fosse o que fosse que acontecesse. Tentámos ler. Tentámos tudo. Mas o encadeamento das frases deixou de se fazer. E, no entanto, suspeitamos de que existe. Mas às vezes acreditamos que não existe, que nunca existiu, que a verdade é agora. Outro encadeamento nos mantém. Aquele que liga o corpo deles à nossa vida. Talvez esteja morto já há 15 dias, tranquilo, deitado na vala negra. Já os bichos lhe correm por cima, o habitam. Uma bala na nuca? No coração? Nos olhos? A boca dele exangue sobre a terra alemã e eu que continuo à espera. Porque não se tem a certeza absoluta. Talvez ainda lhe reste um segundo. Porque de um segundo para o outro talvez morra. Mas ainda não acabou. Assim, segundo após segundo, a vida também nos deixa a nós. Todas as hipóteses se perdem e também assim a vida regressa até nós. Reencontram-se todas as hipóteses. Talvez ele esteja na coluna. Talvez avance curvado, passo a passo. Talvez não vá dar o segundo passo, de tão cansado que está. Talvez não tenha sido capaz de dar esse próximo passo há 15 dias, 6 meses, uma hora, um segundo. Já não tenho lugar em mim para a primeira linha dos livros que estão escritos. Todos os livros estão atrasados em relação à senhora Borde e a mim. Estamos no auge de um combate sem nome, sem armas, sem sangue derramado, sem glória, no auge da espera. Atrás de nós estende-se a civilização em cinzas e todo o pensamento, aquele que se reuniu desde há séculos. A senhora Borde recusa-se a qualquer hipótese. Tanto na cabeça da senhora Borde como na minha, o que acontece são perturbações sem objeto, separações não se sabe de quê, esmagamentos também, distâncias que se criam, como se fossem em direção a uma saída e que depois se suprimem, se reduzem até quase morrer. Apenas sofrimentos em toda a parte, sangue correr e gritos. É por isso que o pensamento não consegue formar-se, não participa do caos, mas é constantemente suplantado por este caos e está face a ele, desamparado. Abril, domingo. Continuo no sofá ao pé do telefone. Hoje sim, Berlim vai ser tomada. É o que nos anunciam todos os dias, mas hoje vai ser de facto o fim. Os jornais dizem, como é que vamos ficar a saber? Pelas sereias que hão de tocar pela última vez, a última vez da guerra. Não vou ao centro, não volto lá. Chegam à Lutécia, chegam à Gare de Leste, Gare do Norte. Acabou. Não só não volto ao centro, como não me mexo mais. É o que penso. Mas ontem também era e às 10 da noite saí. Tomei o metro, fui tocar à porta de Dê. Ele abriu, agarrou-me nos braços. Nada de novo desde há bocado? Nada. Já não posso mais. Fui-me embora. Nem sequer quis entrar no quarto dele. Só queria ver D para verificar que não havia nenhum sinal particular no seu rosto, nenhuma mentira sobre a morte. Às 10 em ponto, de repente, em minha casa, o medo tinha entrado. O medo de tudo. Dei por mim na rua. De repente, levantei a cabeça e o apartamento tinha mudado. A claridade do candeeiro também. Amarelo de repente. E de repente a certeza enrajada. Ele está morto, morto, morto. No dia 21 de abril morreu. No dia 21 de abril... Levantei-me e fui até ao meio do quarto. Aconteceu num segundo. Não é o latejar nas têmporas, não é isso. A minha cara desfaz-se, muda. Desfaço-me, desdobro-me, mudo. Não está ninguém no quarto em que eu estou. Já não sinto o meu coração. O horror sobe lentamente numa inundação. Afogo-me. Sinto tanto medo que já nem espero. Acabou. Acabou? Onde é que estás? Como saber? Não sei onde é que ele está. Também já não sei onde é que estou. Não sei onde é que estamos. Qual é o nome deste lugar? O que é este lugar? O que é isto tudo? De que se trata? Quem é esse Robert L? Acabou a dor. Estou quase a compreender que já não há nada em comum entre esse homem e eu. Posso esperar por outro. Tanto faz. Já não existo. E se já não existe, por que esperar Robert L? Tanto faz esperar por outro, se dá prazer esperar. Não há mais nada em comum entre esse homem e ela. Quem é esse Robert L? Alguma vez existiu? O que é que faz esse Robert L? O quê? O que é que faz com que seja esperado? Ele e não outro. O que é que ela espera, na verdade? Qual é a outra espera que ela espera? O que é que ela finge há 15 dias, assim exaltada com esta espera? Que se passa neste quarto? Quem é ela? Quem ela é? D sabe. Onde é que está D? Ela sabe. Ela pode ir vê-lo e pedir-lhe explicações. Tenho que me encontrar com ele, porque algo de novo aconteceu. Fui ter com ele. Aparentemente nada tinha acontecido. Terça. 24 de abril, o telefone toca, acordo no escuro, abro a luz, vejo o despertador, 5:30, noite, ouço, está? O quê? É D que dormiu aqui ao lado, ouço, o quê? O que é que está a dizer? Sim, é aqui, sim, Robert L? Silêncio. Estou ao pé de D que segura o telefone. Tento arrancar o auscultador. Aquilo dura. D não larga. Que notícias? Silêncio. Falam do outro lado de Paris. Tento arrancar o telefone. É difícil. É impossível. E então? Camaradas? D larga o telefone e diz-me. São camaradas de Robert que chegaram ao Gaumont. Ela grita. Não é verdade. D pegou outra vez no telefone. E Robert? Ela tenta arrancar. D não diz nada. Ouve. O telefone é dele. Não sabe mais nada? D volta-se para ela. Deixaram-no há 2 dias. Estava vivo. Ela já não tenta arrancar o telefone. Está no chão, caída. Qualquer coisa rebentou com as palavras que diziam que ele estava vivo há 2 dias. Ela não reage. Aquilo rebenta. Sai pela boca, pelo nariz, pelos olhos. É preciso que aquilo saia. D pousou o aparelho. Diz-lhe o nome dela. Minha pequena Marguerite. Não se aproxima, não a levanta. Sabe que ela está intocável. Está ocupada. Deixem-na em paz. Aquilo sai, transformado em água por toda a parte. Vivo, vivo. Diz-se, minha pequena Marguerite, há 2 dias vivo como os outros e eu. Ela diz, deixe-me, deixe-me. Aquilo também sai em gemidos, em gritos. Sai de todas as maneiras que se quiser. Sai. Ela não reage. D diz: é preciso ir lá. Estão no Gomo à nossa espera, mas vamos fazer um café antes de ir. D diz aquilo para ela tomar um café. D ri. Não para de falar. Ah, é um homem de força. Mas como é que podemos pensar que eles o tivessem? É um espertalhão, Robert. Com certeza escondeu-se no último momento. Pensávamos que ele não era desenrascado por causa do ar dele. D está na casa de banho. Disse: por causa do ar dele. Ela está encostada, apoiada ao armário da cozinha. É verdade, não tinha o mesmo ar de toda a gente. Era distraído. Nunca tinha o ar de estar a ver nada, sempre ausente, no coração da bondade absoluta. Ela continua encostada ao armário da cozinha, sempre ausente, no coração da absoluta dor do pensamento. Ela faz café. D repete: daqui a 2 dias vemos-lo chegar. O café está pronto. O sabor do café quente. Ele está vivo. Viste-me muito depressa. Tomei uma embalagem de coridrane. A febre continua, estou encharcada. As ruas estão vazias. D anda depressa. Chegamos ao Gomon, transformado em centro de trânsito. Conforme combinado, pergunta-se por Hélène D. Ela chega, ri-se. Sinto frio. Onde é que eles estão? No hotel. Ela leva-nos. O hotel. Está tudo iluminado. Há um vai e vem de pessoas, de homens, de fatos à riscas, de deportados e de assistentes com batas brancas. Chegam durante toda a noite. Eis o quarto. A assistente vai-se embora. Digo a D: bata. O coração dá saltos. Não vou poder entrar. D bate. Entro com ele. Há duas pessoas ao pé de uma cama, um homem e uma mulher. Não dizem nada. São pais. Na cama estão 2 deportados. Um deles dorme. Tem talvez 20 anos. O outro sorri-me. Pergunto: Perrotti, é você? Sou eu. Sou a mulher de Robert L. Deixá-me-lo há 2 dias. Como é que ele estava? Perrotti olha para D. Havia quem estivesse muito mais cansado. O mais novo acordou. Robert L.? Ah, sim, era para nos evadirmos com ele. Sentei-me ao pé da cama. Pergunto: fuzilavam? Os dois jovens entreolham-se. Não respondem logo. Quer dizer, tinham deixado de fuzilar. D toma a palavra. De certeza? É Perrotti quem responde. No dia em que nos viemos embora, já não fuzilavam há 2 dias. Os 2 deportados falam entre si. O mais novo pergunta: como é que sabes? Foi o capo russo quem me disse. Eu: o que é que ele lhe disse? Disse-me que tinham recebido ordem de não fuzilar mais. O mais novo: havia dias em que fuzilavam e outros em que não. Perrotti olha para mim, olha para D, sorri. Estamos muito cansados, têm que nos desculpar. D tem os olhos fixos em Perrotti. Mas afinal, por que é que ele não está com vocês? Procurámo-lo os dois na altura em que o comboio ia partir, mas não o encontramos. E, no entanto, procurámos bem. Como é possível que não o tenham encontrado? Estava escuro, diz Perrotti. E, além disso, éramos muitos. Apesar de tudo, procuraram-no bem. Quer dizer... Entreolham-se. Sim, diz o mais novo, quanto a isso até o chamamos, até foi perigoso. É um bom camarada, diz Perrotti. Procurámo-lo. Fazia conferências sobre a França. Falava, aquilo só visto. Encantava a assistência. Eu: se não o encontraram, foi porque ele já lá não estava? Foi porque tinha sido fuzilado? D aproxima-se da cama. Tem gestos bruscos, está irritado. Contém-se, está quase tão pálido como Perrotti. Quando é que o viram pela última vez? Eles entreolham-se. Ouço a voz da mulher. Estão cansados. É como se interrogássemos culpados. Não lhes damos um segundo descanso. Eu, em todo o caso, vi-o, diz o mais novo. Tenho a certeza. Olha um ponto no vazio. Repete que tem a certeza. Mas não tem a certeza de nada. Nada fará calar D. Tentem lembrar-se. Quando é que o viram pela última vez? Eu vi-o na coluna. Tu não te lembras? À direita. Ainda era dia. Foi uma hora antes da chegada a Agar. O mais novo. Estávamos de tal maneira exaustos. Eu, em todo o caso, vi-o depois dele se ter evadido. Tenho a certeza, porque até tínhamos combinado partir dali, de Agar. O quê? Evadiu-se? Sim, tentou evadir-se, mas apanharam-no. O quê? Não fuzilavam os que se evadiam? Não está a dizer a verdade. Perrotti já não sabe contar nada. Tem memória em farrapos. Desencoraja-se. Mas se estamos a dizer que ele volta... Nesse momento, D intervém com violência. Diz-me que me cale. Depois recomeça. Quando é que ele se evadiu? Eles entreolham-se. Foi na véspera? Acho que sim. D pergunta, suplica. Façam um esforço, desculpem-nos, mas tentem lembrar-se. Perrotti sorri. Eu compreendo, mas estamos tão cansados. Calam-se um instante. Silêncio total. Depois o mais novo. Eu tenho a certeza de que o vi. Depois dele se ter evadido. Vi-o na coluna. Agora tenho a certeza. Perrotti. Quando? Como? Com Girard à direita. Tenho a certeza. Repito. Como é que sabem que eles fuzilavam? Perrotti. Não há nada a recear. Isso sabia-se. Sabíamos sempre. Os SS fuzilavam à retaguarda da coluna. Depois os companheiros iam repetindo até chegar à frente. D. O que queríamos saber era porque é que não o encontraram. Estava escuro, recomeça Perrotti. Talvez se tenha evadido segunda vez, diz o mais novo. De qualquer maneira viram-no. Depois da primeira evasão, claro, diz Perrotti, é a pura verdade. O que é que eles lhe fizeram? Bom, foi espancado. Filipe pode dizer-lhe isso melhor do que eu. Era o camarada dele. Eu. E por que é que não o fuzilaram? Os americanos estavam tão perto que eles já não tinham tempo. E além disso, dependia, diz o mais novo. Eu. Vocês tinham combinado, antes da evasão, evadirem-se juntos, negar? Silêncio. Entreolham-se. Compreendem, diz D. Se lhe tivessem falado depois, era mais uma certeza. Não, já não sabem. Disso não conseguem lembrar-se. Lembram-se de certos movimentos da coluna, de certos gestos dos camaradas quando se atiravam para as valas, para se esconderem. Dos americanos que estavam por toda a parte também se lembram, mas do resto não, já não se lembram. Começa outro período de suplício. A Alemanha está em chamas. Ele está dentro da Alemanha. Não se tem a certeza, não completamente, mas pode dizer-se isto. Se não foi fuzilado, se ficou na coluna, está no incêndio da Alemanha.